Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Wesley Podcast. Eu sou Juliana Fonseca, eu sou host aqui do canal. E se você assiste nossos vídeos, se inscreva no canal, isso é muito importante. Curta, compartilha, que isso motiva a gente vir aqui toda semana gravar conteúdo para vocês. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, psicóloga e minha amiga também, Juliana Polezello. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gil, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar sobre regulação emocional e DBT. Ô, Ju, conta rapidamente a sua trajetória aí, do que você faz, o que você trabalha. Você é psicóloga, você é especialista em TCC, o que mais? Eu sou psicóloga clínica hoje, sou especialista em TCC e DBT, terapia comportamental dialética. Sou treinadora de habilidades também e supervisora clínica para DBT. E a minha trajetória começou há 3 anos como DBT, mas há muito tempo eu já estudava regulação emocional, já atuava na faculdade ainda com DBT. Perfeito. Ô, Ju, eu escolhi esse tema para falar com você, primeiro porque você é especialista, você faz isso no seu dia a dia com seus pacientes, com o transtorno de personalidade e tudo mais, mas o que a gente tem visto cada vez mais é uma intolerância muito grande ao mal-estar e pessoas brigando no trânsito, pessoas brigando em situações que não seriam normais essas reações, justamente por uma inabilidade de lidar com as próprias emoções. Então, eu acho que, independente da pessoa ter um diagnóstico ou não, mas tem algo que todo mundo, todo ser humano deveria aprender, que é se regular emocionalmente. O que, que seria essa tal dessa regulação emocional que a gente vai falar hoje? Isso que você fala, Ju, é muito importante, porque a desregulação emocional, ela não faz parte de um quadro clínico específico. A desregulação emocional, ela afeta a pessoa sem qualquer diagnóstico, né? Porque nós não nascemos com habilidades para regular as nossas emoções. Então, regulação emocional seria a minha capacidade de me organizar de forma cognitiva, comportamental e até fisiológica para responder aos estímulos internos, que podem ser pensamentos, podem ser percepções e até mesmo o meio externo. Então, se eu tenho uma boa regulação emocional, se eu tenho habilidades de regulação emocional, eu consigo responder a isso de uma forma mais efetiva. Que não seja de uma forma em que eu me coloque em risco, em que eu coloque em risco outras pessoas ou que eu tenha algum comportamento não efetivo. Então, se uma pessoa tem essa habilidade de regulação emocional e ela sente muita raiva ali no trânsito, se ela tem técnicas ali, se ela sabe aquilo que a gente vai ensinar aqui hoje, ela consegue sentir muita raiva e mesmo assim voltar para o basal dela e não fazer nada de maneira impulsiva, nada que vai estender o problema dela ali no futuro, então. Exatamente isso. E é isso que a gente preza muito, principalmente em terapia, né? O problema não é você sentir a raiva. O problema é que muitas vezes a gente sente a raiva e expressa com raiva. E não é um problema a gente expressar a raiva. É até saudável que a gente consiga expressar, sentir e expressar ela. Mas aí existe uma confusão, né? Porque expressar raiva não é expressar com raiva. Eu posso ficar com raiva no trânsito, eu posso ali conseguir nomear o que eu tô sentindo, validar o que eu tô sentindo, porque às vezes, de fato, o trânsito ele é altamente estressante, ou outras situações da vida, e partindo disso, então, eu ter habilidades para conseguir responder a esse contexto de uma forma mais efetiva. Perfeito. Ô, Ju, você falou alguma coisa no sentido da gente não nasce sabendo. Essa regulação emocional, a gente precisa ensinar para crianças? O que, que você quis dizer com a gente não nasce sabendo se regular? Importantíssimo isso, Ju. A gente nasce com as nossas emoções, né? Porque a emoção ela é biológica, ela é algo inato do ser humano. Só que nós não nascemos aprendendo a regular as emoções. A gente vai aprender isso ao longo da nossa vida. E o contexto, ele é um dos principais facilitadores disso. Então, por exemplo, uma criança, quando ela nasce, ela é altamente dependente do pai, do cuidador, da mãe, enfim, da pessoa que estiver cumprindo o papel de cuidador. Só que essa pessoa, além de cumprir um papel de cuidador, ela também vai cumprir um papel de corregulador emocional, né? Então, muitas vezes, essa criança, ela vai começar a expressar as emoções dela, e se ela não tiver um regulador, uma pessoa que corregule ela, ela não vai entender o que ela está sentindo, ela não vai saber o porquê que ela está sentindo aquilo, e ela não vai saber a função daquela emoção. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre alfabetização emocional, né, que seria uma matéria importantíssima de se ter em escolas, de se ter em faculdade. Porque a pessoa iria começar a aprender a alfabetizar isso. Ela iria começar a aprender a entender o porquê que ela sente. E a gente vê hoje muitos cuidadores, quando uma criança, por exemplo, cai no chão e se machuca, né? O cuidador vai lá correndo e fala assim, não chora, não tem o porquê você se sentir dessa forma, você precisa levantar e parar de chorar. E não tem que parar e levantar de chorar. A criança caiu, ela se machucou, tá doendo. Ela está sentindo dor. Esse seria um processo de alfabetização. E tem um outro ponto que é importante também, é que quando a criança chega para compartilhar alguma coisa, esse cuidador que está ali com ela, esse corregulador, ele pode acolher essa criança. Acolher não significa concordar. Acolher não significa que eu vou dar razão para aquilo. Mas a emoção da criança, ela faz sentido. O que talvez não vá ser tão efetivo é o comportamento que ela vai ter diante dessa emoção. E a pessoa responsável por fazer isso é a pessoa que está ali com a criança. E não é incomum de a gente ver hoje que a pessoa se machucou ou a pessoa teve uma expectativa frustrada ou tirou uma nota baixa, né, na escola e o cuidador vai lá e fala assim, não, mas você não tem que ficar triste, né? Não, você tem que ficar triste mesmo. Talvez essa tristeza está indicando o quê? Que para uma próxima prova eu tenha que estudar um pouco mais. Que para uma próxima prova eu precise mudar a minha forma de estudar, eu precise mudar o conteúdo que eu estou estudando ou o método que eu estou utilizando, porque essas emoções comunicam. E se a gente não ajudar a pessoa desde pequena, ela vai crescer, então, com regras e pensamentos e pressupostos de que talvez as emoções sejam perigosas ou que eu não posso me sentir de determinada forma. E é aí que a gente começa a ver os episódios de desregulação. Mas a principal forma de se regular hoje, quando criança, é através do contexto, é através do meio. E é dessa forma que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu vejo, Ju, que os adultos geralmente fazem isso com as crianças, independente de serem pais ou cuidadores, às vezes até professores também, eles medem a emoção da criança na régua deles, né? E fazem o julgamento, no sentido de o pai às vezes está com um problema grande ali na empresa, algum problema que realmente vai impactar a família, aí a criança chega chorando porque foi mal na prova. Para o pai, ele faz aquele julgamento baseado na história dele. Não, isso não é importante. Você não deveria estar triste assim. O problema maior é o que eu estou passando. Como se estivesse numa situação de igualdade ali. E isso faz com que a pessoa ela invalide a emoção do outro ali, no caso de uma criança. Sendo que para criança, às vezes, aquela nota ou às vezes aquela briguinha com o melhor amigo é realmente o maior problema que aquela criança já teve na história de vida dela, na história curta de vida dela. Então é muito importante os pais prestarem atenção aqui, que é função dos pais também ter esse papel de corregulação, porque a criança não tem essa habilidade, então é um processo que é ensinado para a criança, né, no sentido de entender a própria emoção, de identificar com aquela criança o que você está sentindo, o que você está pensando, por que você está assim, né, e de ir acolhendo aquela criança, de validando aquela criança está sentindo, justamente para na vida adulta essa criança não ficar suprimindo ou essa criança ficar ser um adulto desregulado ali, né? Um adolescente desregulado. Então, isso é importantíssimo. Ô, Ju, como que é feita a alfabetização emocional? Então, seria ensinar as pessoas a identificar as próprias emoções? Porque hoje a gente já tem filme, né? Tem aquele filme da Disney, o Divertidamente, que tem os personagens que são caracterizados por emoções. Você acha que esse tipo de filme ajuda, por exemplo? O que a gente deveria fazer como sociedade nessa matéria de regulação emocional e de alfabetização emocional? Um ponto importante, Ju, que você falou, é esse ponto da invalidação, né? Hoje a gente percebe que nós invalidamos as pessoas o tempo todo. E isso não é feito de forma premeditada ou de forma intencional. Eu, por exemplo, dentro da clínica, muitas vezes tentando validar, eu acabo invalidando, muitas vezes um paciente, eu acabo invalidando um familiar. Por quê? O que que acontece, né? A pessoa chega para você e fala, por exemplo, nesse exemplo que você deu, né? A criança teve uma briga na escola com o amiguinho e era a coisa mais importante para ela, né? Como é que eu posso fazer esse processo de regulação emocional para essa criança sem invalidar ela? É difícil, porque se o adulto não tem as habilidades de regulação, ele não vai conseguir ensinar o que ele não sabe. Então, para ele poder ensinar, ele precisa saber. Então, a regulação ela precisa acontecer no adulto para depois acontecer nessa criança. Então, um exemplo que seria mais prático é se a criança chegou em casa, ela está chorando, aconteceu algo que é muito importante para ela e por isso ela está muito triste, eu vou chamar ela e eu vou validar. Validar não é concordar. Olha, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu sinto muito que você esteja triste. O que, que você está pensando? O que está se passando pela tua cabeça? Onde é que essa emoção está localizada? E aí essa criança vai começar a descrever. E o adulto, ele junto com ela, vai começar a dizer: é triste mesmo. Quando você briga com uma pessoa que é importante para você, isso gera mal-estar, isso gera tristeza. E ajudar a criança a ir fazendo a clarificação, né, das coisas que estão acontecendo. Para ela não começar a entender que aquela briga é inútil, ou que aquilo que ela está sentindo é inútil, ou que da forma como ela reagiu, ela ficar se questionando se é uma forma boa ou se é uma forma ruim, porque isso é que vai começar a gerar as crenças, é isso que vai começar a gerar as percepções que essa criança tem sobre si mesma, e principalmente sobre as emoções. Então, uma forma que a gente tem de regular enquanto pais, enquanto pessoas na sociedade, professores, educadores, no geral, é exatamente isso, né? Viu a criança sofrendo, pergunta, questiona, valida ela. Eu sinto muito, é triste mesmo. Que pena que você está sentindo isso. Eu estou aqui para te escutar, estou aqui para te auxiliar. E fazer pequenas autorrevelações também para essa pessoa é importante, porque ela começa a se identificar, ela começa a ver que é normal, ela começa a normalizar as emoções, o que é também um passo muito importante, né? Você poder falar para a pessoa assim: olha, quando eu briguei com fulano, eu também me senti muito triste. Quando eu passei por uma situação parecida, eu também me senti muito triste. Porque aí a pessoa vai criando a sensação de pertencimento. Ótimo. Então, o primeiro passo seria o acolhimento ali com a validação do sentimento. Gente, a gente está falando criança aqui porque a gente começou falando de alfabetização emocional na infância, mas isso serve para adulto também. Às vezes, um amigo seu terminou um namoro, chega em casa e começa a falar mal da ex dele. Calma, né? Primeiro valida o sentimento da pessoa, primeiro normaliza a pessoa, né? O sentimento que aquela pessoa está sentindo, faz parte do processo. Então, primeiro acolhe, né? Então, o primeiro passo seria essa validação. E uma coisa que você falou que é importante, Ju, geralmente as pessoas separam as emoções em emoções boas e emoções ruins, né? Então, alegria é uma emoção boa, né? Sentir prazer é uma coisa boa, e o tristeza, ficar com raiva, é uma coisa ruim. Sendo que, na verdade, a gente não deveria fazer essa separação, né, Ju? Assim, tem emoções que são agradáveis de sentir e outras que são desagradáveis. O que, que você pode falar pro pessoal de casa para entender da gente não nomear uma emoção como algo ruim, que a gente precisa de todas elas? Exato. Esse é um ponto importante, Ju, porque as emoções, elas são agradáveis ou desagradáveis. Não é uma emoção que ela é, nossa, essa emoção é muito boa, essa emoção é muito ruim. Não, porque quem é que quer sentir algo ruim? Ninguém quer sentir algo ruim. Eu já começo a criar uma ideia em cima daquela emoção que ela não posso sentir, porque é ruim, né? Então, sentir emoções agradáveis e desagradáveis faz parte da vida. Se a gente querer sentir somente emoções agradáveis, a nossa vida, ela vai ser uma vida que não vai ser direcionada aos nossos valores. Porque as emoções desagradáveis, elas fazem parte. Imagina que você está dentro de um projeto que não faz sentido para você e você começa a se sentir muito irritado enquanto você está fazendo aquele projeto. Se não fosse essa emoção desagradável e você não tentasse entender a função dela, dela aparecer ali naquele momento, você não ia saber que esse projeto não é um projeto para você, que talvez esse projeto não esteja de acordo com os seus valores de vida. Você consegue entender o que está atrelado a uma vida que vale a pena ser vivida, a uma vida que faça sentido, quando você começa a ouvir também o que as emoções desagradáveis têm para te dizer. Então, você está falando da emoção ser um sinalizador importante para até para a gente tomar decisões na vida, assim. Exatamente. As emoções, elas fazem, na verdade, não tem tomada de decisão sem emoção, né? As nossas decisões, elas são também baseadas em emoções. Às vezes as pessoas falam assim: ah, não, mas para você tomar uma decisão, você tem que estar de cabeça fria, você não pode tomar uma decisão baseada em emoção. Só que não, todas as nossas emoções, elas têm um componente emocional, né? A gente vai precisar olhar para aquilo que a gente sente também para poder tomar uma decisão, porque isso vai sinalizar, é um marcador que a gente tem, é um marcador biológico que a gente tem. Então, o medo, por exemplo, ele vai sinalizar. E às vezes as pessoas atrelam o medo a algo extremamente desagradável, né? E calma, calma aí, né? O medo não é só, não sinaliza só perigo. Às vezes você está evoluindo tanto que você chega, precisa tomar uma decisão, né? Você vai sentir medo do novo, mas isso não necessariamente vai ser algo ruim. É desagradável sentir medo, mas ele está sinalizando alguma coisa para você. Que talvez você vai encarar algo desconhecido, que você vai encarar algo novo. Então, elas acabam sinalizando tudo isso. E você validar essas emoções reduz muito a excitação fisiológica. Né? Existe um estudo muito famoso, que inclusive a gente utiliza bastante na DBT, falando sobre validação. Né? Que o fato de você conseguir validar as emoções, isso já reduz ansiedade, isso já reduz sintomas fisiológicos, reduz inclusive batimentos cardíacos. Enquanto a invalidação das emoções, você não deveria sentir, por que você está sentindo isso? Não faz o mínimo sentido. Isso são formas de invalidar, acaba aumentando ruminação, aumentando ansiedade, aumentando autopunição, que aí a pessoa começa a se questionar do porquê que ela sente isso, né? Então a validação, ela tem alterações fisiológicas. Ela não é uma intervenção baseada em um livro apenas. Ela é uma intervenção baseada em ciência. A gente sabe que hoje poder validar todo esse processo vai ativar ali um córtex pré-frontal, vai reduzir uma atividade da amígdala e isso, consequentemente, vai fazer uma parte da regulação emocional. Não toda a parte, mas vai fazer uma parte de uma regulação. Perfeito. E Ju, assim, quem está assistindo a gente aqui, é adulto, né? É adulto jovem, fala assim, nossa, meu pai fez exatamente o que você está falando, só que oposto. Falar, para de chorar, menino, o homem não chora, isso é bobeira, que não sei o quê, me invalidou a vida inteira. E agora eu tenho um problema relacionado às minhas emoções, eu não consigo nem identificar o que eu estou sentindo. Isso é o natural quando essa criança não aprende, não é alfabetizada emocionalmente, não tem esses pais que são ali correguladores, que não são pais que acolhem. O que, que acontece com esse adulto? Quando esse adulto não aprende, não passa por um processo de regulação, ou ele não tem habilidades, porque existem pessoas, Ju, que vão estar em um contexto onde elas não aprendem, né? Mas elas vão ter outras formas, assim, às vezes um coleguinha, às vezes um professor vai ajudar essa pessoa a ter regulação, vai ser um corregulador, e aí a pessoa acaba adquirindo alguma habilidade ou outra. Mas as pessoas que crescem acreditando que elas não podem sentir, que elas não devem sentir, que as emoções são perigosas, elas acabam entrando na DBT a gente chama, né, uma parte que, de dilemas dialéticos, a gente tem, que ela é como se fosse uma competência aparente. Às vezes aquela pessoa, ela aparenta conseguir resolver muitos problemas, ela aparenta ser uma pessoa muito equilibrada, só que por dentro ela não está sentindo nada disso. E às vezes, a qualquer sinal de frustração, a qualquer sinal de desentendimento, ou a qualquer sinal de uma emoção desagradável, essa pessoa começa a ter comportamentos não efetivos para ela. São comportamentos que afastam ela dos valores dela. Então a gente começa a perceber que existem pessoas que são super controladas, que têm uma rigidez muito grande, que ruminam pra caramba e que ficam pensando muito sobre aquela emoção. Elas não se permitem sentir a emoção. Porque às vezes você não vai ter que parar e pensar muito sobre aquilo, você só vai precisar sentir aquilo e validar aquilo. Uhum. E tentar entender, não, eu estou triste porque realmente essa situação é chata pra caramba. Né? Mas o adulto que cresce sem esse repertório, o adulto que cresce fugindo disso, ele vai chegar num momento em que ele vai ter alguma desregulação. Ele vai chegar num momento em que ele vai ter um momento muito desafiador e que ele vai precisar se permitir sentir, né? Paradoxalmente, quanto mais você suprime as emoções, mais elas crescem, mais elas aparecem. Por quê? Se eu começo a suprimir, eu começo a entender o quê? Eu não posso sentir isso porque isso é perigoso. Então, se isso é perigoso, eu preciso me manter afastado. Só que se isso é perigoso, meu cérebro fica ali tentando entender, ele fica ruminando, e aí, consequentemente, eu estou aumentando as emoções desagradáveis ao invés de baixar ela, né? E Ju, hoje eu atendi um paciente que ele chegou no consultório, assim, um pouco aflito, pediu café, falei, não, você está aflito, não vou te dar café, não. Bebe uma água aqui, vamos conversar. E ele chegou e falou assim, ai, doutor, hoje não é até um bom dia para eu passar, assim, que eu estou com muita raiva. Uhum. E falou com raiva mesmo na voz. Uhum. E aí eu falei, o que aconteceu? Ele contou a história dele e aí ele começou a chorar e ele falou assim, Ju, eu acho que na verdade eu tô triste. Porque tinha acabado de acontecer uma situação no casamento dele, assim, em casa, e ele saiu muito nervoso, pegou carro, pegou trânsito, que é feriado. E aí, no momento que ele tem aquele espaço, que ele sabe que eu tô ali pra ouvir ele, que não é um espaço de julgamento na consulta, e que eu pergunto, mas o que aconteceu? O que você está sentindo? Aí ele conseguiu nomear corretamente. E aí, a partir do momento que ele nomeia, que é tristeza, não é raiva, ele sente menos medo da emoção, porque a raiva gera medo, porque ele tem medo de ficar violento. Porque ele já foi uma pessoa violenta no sentido de quebrar coisas. E aí, com a esposa, ele tem medo de ficar violento. E aí ele falou assim, a tristeza parece que é ok. Porque a tristeza eu consigo chegar pra conversar. A raiva eu tenho medo de sentir. E foi super interessante, porque eu já tava pensando no nosso episódio, assim, do que a gente ia conversar. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, por que é tão importante a gente nomear a emoção corretamente? Por que psicólogo tem essa mania de ficar fazendo a gente destrinchar até a gente dar um nome? Ah, eu tô chateado, tô com raiva, eu tô frustrado, tô de mau humor, tô triste. Por que é importante a gente nomear a emoção com o nome correto, assim? Tem dois pontos importantes, Ju. Tem a importância da questão fisiológica e tem a importância de você reconhecer qual é a emoção primária. A gente trabalha muito isso em DBT, porque normalmente a gente percebe que algumas emoções elas aparecem como secundárias. O que é isso? Eu tenho uma emoção que ela é genuína, ela é primária, eu não identifico ela, passa um tempinho e eu começo a sentir raiva. Só que, na verdade, essa não é a minha emoção primária, essa é a minha emoção secundária. Qual que é a importância de eu nomear isso? Vamos pensar juntas, assim. Se, por exemplo, eu tenho... eu brigo com o meu namorado, porque o meu namorado, ele curtiu uma foto de uma pessoa, né? E aí eu começo a achar que eu tô com raiva disso. Só que quando eu vi a curtida na foto, eu senti ciúmes. Se eu consigo nomear que eu senti ciúmes, é muito mais fácil eu ter uma regulação, eu nomear, eu conseguir me regular e eu conversar com ele, expressando o que eu senti, do que eu tentar nomear a raiva. Porque aí se eu for fazer uma ação oposta à emoção, eu não vou conseguir fazer uma ação oposta, a raiva não vai ser efetiva. Porque não é a minha emoção primária, é a minha emoção secundária. Como que uma pessoa agiria nessa... Vamos entrar nesse exemplo, porque é um exemplo comum, né? De ciúmes. Como que seria a pessoa agindo com raiva? Como que seria a pessoa pensando, não, é ciúmes, não é raiva? Se eu consigo nomear, se eu consigo, então, entrar nessa seara, né? Entender a minha emoção primária, eu nomeio. Poxa, eu tô sentindo ciúmes porque ele curtiu a foto de uma pessoa. Se ele curtiu a foto de uma pessoa, eu sinto ciúmes, por quê? Porque, pra mim, o meu relacionamento tá em risco a partir do momento que eu vejo isso. Então, eu consigo ser efetiva na minha fala, na minha conversa com o meu parceiro. Fulano, olha só, eu vi que você curtiu essa foto e eu senti ciúmes porque eu pensei isso e aquilo. Como que a gente pode resolver isso, né? Agora, se eu não faço esse processo e eu já começo a expressar a minha raiva com raiva, eu posso começar a ter comportamentos não efetivos para aquela relação. Eu posso me afastar do que é importante naquela relação, que é a resolução de conflitos, né? Então, eu posso brigar, eu posso quebrar, eu posso bater, e isso, consequentemente, vai machucar a outra pessoa de uma forma que, provavelmente, depois eu vá me arrepender disso, e não vai resolver o ponto que eu queria resolver. Então, a diferença é que na primeira via você consegue provavelmente ter uma resolução, né? Você consegue ser efetivo, você consegue ter uma assertividade. Na segunda situação, eu não consigo ser efetiva. Uhum. E a probabilidade dessa pessoa sentir uma culpa depois dessa situação de raiva é altíssima. E a culpa faz o quê? Às vezes a culpa faz a pessoa se afastar. Porque às vezes ela pode sentir culpa, ela pode sentir vergonha, ela se afasta, ela não quer mais falar sobre o desentendimento. E aí a outra pessoa vai acabar não sabendo o que é importante, né? E isso tira, né? De certa forma, é até injusto, porque tira da outra pessoa a oportunidade dela tentar entender e tentar consertar aquele comportamento que não é agradável. Ô Ju, e acontece alguma coisa no nosso cérebro, assim, que explica o porquê que é importante nomear a emoção? Acontece alguma coisa? Acontece. Tem um estudo muito importante, que é um estudo bem famoso, sim, na área das neurociências, que ele foi feito em 2007, se eu não me engano, que fala... Exatamente sobre isso, né? O quanto validar a emoção desativa ali, vai desativar a amígdala e vai ativar um córtex pré-frontal para conseguir ser mais efetivo, né? Ou seja, você acaba diminuindo a excitação fisiológica e você acaba aumentando a tua capacidade de pensar naquela situação. Ou seja, decidir a partir daquela emoção, né? Exatamente. Eu consigo, nomeando aquilo que... Regulação emocional não é só validar e não é só nomear. São processos muito importantes. Tem muitas pessoas que pensam assim, não, depois que eu nomeio e eu valido, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. É uma parte muito importante, sim, por isso que a gente pega muito no pé do paciente. Assim, tá, mas tenta me descrever o máximo possível do que tu tá sentindo. Uhum. Tenta me descrever o máximo possível dessa emoção, porque isso vai ajudar a clarificar muito. Isso traz maior clareza, uhum, pra pessoa. E aí ela vai começar a tentar entender se aquela emoção condiz com os fatos que estão acontecendo. Porque algumas situações, a gente vai expressar emoções que a gente foi aprendendo. Por exemplo, você não aprende que determinada rua, determinado horário é perigoso. Você não nasceu sabendo disso, você aprendeu isso. Então, se alguém falar pra você assim, Juliana, você precisa ir amanhã nessa rua, nesse horário. Você vai lembrar, não, mas me falaram que é muito perigoso. Então, você começa a sentir medo, porque é muito perigoso estar naquela rua, naquele horário. Né? Então, é aprendido. Quando você começa a nomear isso, você começa a checar fatos. Uhum. Então, nomear emoções te dá o poder de controlar algo que poderia te controlar. Se você não nomeia, você automaticamente não consegue controlar aquela emoção e aí você vai ter comportamentos mais impulsivos, comportamentos não efetivos, comportamentos que estão muito longe das tuas metas, dos teus valores de vida. Uhum. E como que a terapia faz esse processo, assim, Ju, de alfabetização emocional? Porque é muito comum as pessoas não terem esse repertório, né? Mas eu pego, assim, paciente, empresário, 4 filhos, 50 anos e falo, ah, tô mal, mas... Explica melhor porque que eu tô mal. Ah, sei lá, tô meio angustiado, tô mal. Então, às vezes, tem um repertório pobre, assim, pra se expressar emocionalmente. Como que a terapia trabalha isso? Vocês vão avaliando situações e nomeando emoções, explicando o que acontece no cérebro da pessoa? Como que é feito isso em terapia? Quando o paciente chega, Ju, a gente percebe que existe uma confusão grande, né? Às vezes, o paciente, ele vai falar aquilo que ele sente, ele fala aquilo que ele pensa. É comum que exista essa confusão. Você pede assim, mas o que você sentiu quando essa situação aconteceu? E ele fala, ah, eu pensei que ia dar tudo errado. Não, mas eu quero saber o que você sentiu nessa situação. E a pessoa não sabe. E logicamente, a gente tem que ter um certo respeito quanto a isso, porque isso fala sobre a história da pessoa. Então você já começa a perceber que muito provavelmente ele foi uma pessoa que não teve... esse corregulador ali tão presente, foi uma pessoa que não teve provavelmente acesso a habilidades. Então, a gente começa a auxiliar esse paciente, né? Começa a auxiliar ele com observação. Você precisa estar em mindfulness. Se você não estiver presente, você não vai conseguir descrever. E aí a gente começa a auxiliar ele, né? Esteja no aqui e agora. Começa a ter uma percepção do que teu corpo faz. Quando acontece isso? Como que ele reage? Porque as emoções, elas são uma resposta rápida a um estímulo. Né? Então, toda vez que uma pessoa sentir uma emoção, ela vai ter algum sintoma fisiológico. Alguma coisa vai aparecer ali. O coração vai acelerar, a garganta vai apertar, vai ter sudorese, enfim, alguma coisa vai aparecer. Né? Então, a gente começa a fazer esse processo com o paciente. Poxa, esteja aqui, conseguiu descrever, aí a gente vai para nomear. Aquela emoção. Depois que ele nomeia, a gente vai fazer uma validação. Depois que a gente valida essa emoção, aí a gente vai começar a pensar juntos, né? Será que essa situação aqui, ela precisa de uma resolução de problemas? É, será que a gente precisa começar a olhar essa situação por uma outra perspectiva? A gente começa a fazer uma checagem de fatos. A TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, também trabalha muito com isso, né? Que é fazer uma reestruturação daquilo que o paciente interpreta de determinada situação. A DBT, ela vai trabalhar também com isso, mas ela vai focar mais no comportamento do paciente do que na própria cognição. Então, no fim das contas, a gente tem assim estratégias de regulação que são das duas abordagens, mas que vão acabar auxiliando o paciente teoricamente de uma forma muito parecida. Né? Depois que o paciente vai checar fatos, aí a gente vai ver se ele precisa ir para uma resolução ou se ele vai precisar fazer uma ação oposta àquela emoção. E uma coisa que eu vejo que acontece muito, que é um erro, é a gente pedir para o paciente fazer uma ação oposta sem ele nem saber qual emoção ele está sentindo. Eu não tenho como fazer o oposto daquilo que eu não consigo nomear. Ah, e é um processo importantíssimo. Outras coisas também que acontecem, que eu vejo, é você precisa agir diferente. Tá, mas se eu preciso agir diferente, você precisa me dar uma habilidade. Para eu fazer diferente. Como que eu vou ter outro comportamento, eu vou ter um comportamento alternativo se eu não sei como me comportar diferente? Uhum. Então a gente vai fazendo todo esse processo junto com o paciente. E aí você vai percebendo que conforme ele vai vindo na terapia, conforme ele vai indo no grupo de habilidades, ele começa a fazer isso por si só. Ele já vem e ele entrega pronto pra você. Olha, aconteceu essa situação, eu tive esse pensamento e eu logo senti isso. E aí o meu comportamento foi tal, né? Ou senão ele vem e diz assim, não, mas eu senti medo nessa situação. E aí eu vi que o medo, ele era um julgamento, ele não era um fato. E aí eu consegui fazer o oposto do que o medo estava me mandando fazer. Então a gente consegue entregar esse repertório para o paciente, para ele se tornar o seu próprio terapeuta. E aí a gente percebe que ele começa nas situações já conseguir nomear. E a gente percebe, né, que algumas situações que eram situações não efetivas acabam trazendo para o paciente uma clareza e ele começa a agir mais de acordo com os valores de vida dele. Gente, isso aqui é muito importante, assim, o que a Juliana tá falando sobre o processo terapêutico, né, no processo de psicoterapia, com um bom psicólogo, um psicólogo especialista ali, com psicologia baseada em evidência, né, não é só uma questão de um momento para você falar da sua vida, para você desabafar e para você se sentir um pouco melhor. A terapia te dá ferramentas. Vocês ouviram o que ela falou? Resolução de problemas. Para você ver o que, que você está sentindo dentro ali da sua rotina e como você está agindo. E você vai aprender novas habilidades, ou seja, ferramentas para você resolver conflitos. Resolver, às vezes, um comportamento disfuncional. Até você se sentir menos pior no sentido de sentimentos que você fica sentindo de maneira repetida. De consequência de comportamentos que você está tendo na sua vida. Né? Então, terapia não é só conversar com o psicólogo. Isso é importante. Tem muita gente que nunca fez terapia ou fez terapia com um profissional que não estudou TCC, não estudou DBT e não tem essas ferramentas para ensinar o paciente a ser o próprio terapeuta. No sentido dele identificar a ação dele, de identificar o que ele sentiu no corpo dele e dele aprender a agir de uma maneira mais funcional e de uma maneira também que leve ele a chegar nos objetivos de vida dele, né? Então, isso é muito importante, né, Ju? Tem muita gente que tem uma experiência prévia com o terapeuta e sentiu que não resolveu nada. Se não resolveu nada, ele deveria, né, tentar de novo outro processo terapêutico com um psicólogo. A gente indica os psicólogos da BeHealth, a Ju é psicóloga da BeHealth, eu sou psiquiatra da BeHealth, que são profissionais que vão poder te ajudar, porque esse trabalho com o psicólogo vai fazer com que a pessoa tenha menos altos e baixos também, né? Essa reincidência de não só de emoções ruins, mas de comportamentos que levam a pessoa a ter essas emoções que seriam desagradáveis por muito tempo, né, Ju? Exato, e é importantíssimo isso, Ju, que você falou, porque não é incomum os pacientes terem experiências desagradáveis, né? E, logicamente, eles chegam até nós porque eles passaram por essas experiências, alguns, né? Outros chegam até nós por outros meios, enfim. Mas o que é importante nisso? Quando a gente tá com o paciente, é muito importante definir as suas próprias metas, né? Existem pacientes que chegam pra mim e falam assim, ah, eu quero brigar menos com meu namorado. Tá, mas o que tu vai ganhar se tu brigar menos com o teu namorado? Por que é importante pra ti atingir essa meta? Eu preciso entender o porquê que o paciente quer aquilo. Porque se eu não entender o porquê ele quer, o que ele vai alcançar, eu não tenho como fazer uma terapia. Uhum. Ah, você quer aumentar a tua efetividade interpessoal por qual razão? Ah, porque aí se eu aumentar a minha efetividade, aumentar esse comportamento, eu consigo diminuir briga, eu consigo diminuir atrito, consequentemente a minha relação vai ser uma relação mais valorosa pra mim, vai ser uma relação que vai me impulsionar mais, tá? Então, peraí que a gente já tem uma meta bem clara aqui, a gente vai trabalhar para que esse comportamento aumente. A partir disso, eu começo a fornecer habilidades para esse paciente, seja em terapia, seja num grupo de habilidades em DBT, para que ele possa, então, alcançar essas metas da vida dele. É muito importante. Terapeuta que não estabelece meta em terapia vai ficar nadando no processo terapêutico sem saber para onde vai. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E aí a gente vai acabar, às vezes, não obtendo um resultado que a gente imaginou que poderia obter, porque a gente não estabeleceu essas metas. É, e essas metas são específicas, tá, gente? Né? Eu quero viver melhor. Não, não é isso. Do mesmo jeito que a pessoa vai num processo de emagrecimento e fala, não, quero chegar nessa meta. Ou vai no psiquiatra, eu quero não ter sintomas de ansiedade, assim, assado. O psicólogo também tem que ter metas ali. O paciente também tem que ter metas com o psicólogo, né? Inclusive, quando a gente vai dar alta pro paciente, a gente leva em consideração essas metas. A partir do momento que todos os objetivos foram atingidos e o paciente está assintomático e os problemas da vida são facilmente resolvidos com essas estratégias, essas ferramentas, é o momento da gente se despedir do paciente, porque o paciente já está conseguindo lidar com as próprias emoções de maneira funcional, né? Exatamente. E ele está conseguindo expandir esse repertório, né? Ótimo. Ô, Ju, você falou em algum momento que emoção é algo que a gente sente ali de maneira aguda, assim, reagindo a algo. E é comum também, além dessa confusão de saber o que que é cada emoção, a gente confundir emoção com humor, né? Então, tristeza é algo agudo ali que a gente sente, acontece alguma coisa, eu chego lá fora, bater no meu carro, poxa, fico triste. Mas é diferente de um humor deprimido, presente na depressão, que são 15 dias de humor deprimido. O que seria essa diferença de uma emoção, de um humor, de um sentimento, que são palavras que a gente coloca como sinônimo, mas não são, né? Não são. Isso é importantíssimo, Ju, porque a emoção, ela é uma resposta imediata a um estímulo, seja ele um estímulo interno ou externo. E, normalmente, essa emoção, ela vai atingir um pico, ela vai começar, ela vai atingir um pico, ela vai durar 90 segundos e ela vai baixar. Exceto em pacientes com algum transtorno, e aí a gente tem o transtorno da personalidade borderline, que é um transtorno onde a pessoa vai sentir essa emoção de uma forma muito mais rápida, por um tempo muito maior, e ela demora mais para voltar para sua linha de base. Mas, em geral, a gente vai sentir as emoções de uma forma rápida. Um humor é um estado de humor que a pessoa fica, ela pode não ter nenhum motivo aparente, ela não precisa ter nada, nenhum estímulo, que vai ser um humor que ela se encontra. Ela pode simplesmente acordar se sentindo naquele humor. Ah, hoje eu não tô num dia legal, então eu vou evitar fazer algumas coisas, porque eu sei que não é o meu melhor dia. Ou eu acordei num dia em que eu tô melhor, que eu tô com um humor um pouco mais estável. Então, não é reativo a nada. Não é reativo a nada, exatamente. Então, tem essas diferenças. E é importante a gente fazer essa clarificação, porque checagem do humor é uma coisa que a gente faz em terapia com os pacientes. Uhum. Tá? Então, ajudar os pacientes a nomear isso também é muito importante, porque a emoção é aguda, é agora. Eu senti agora diante de um estímulo. O meu humor, ele é outra coisa. Ele vai permanecer por um tempo maior, ele fica comigo. Mas tem. Esse humor tem influência genética, assim, Ju? Tem pessoas que têm mais probabilidade de serem pessoas mais para baixo, assim, com humor mais deprimido, mais melancólico, que tem pessoas que têm uma tendência a ter um humor mais eufórico, ou mais, assim, mais o tempo todo, mais disponível para fazer atividades? Sim, e isso vem muito dos traços de personalidade, né? As pessoas que têm um traço de personalidade que vão se sentir mais tristes, são pessoas mais pessimistas, são pessoas que têm a tendência a ficarem mais tristes, elas vão ter ali um marcador, que é um marcador mais biológico, que vai marcar um humor um pouco mais declinado. E existem as pessoas que, logicamente, vão ter outros marcadores ali da personalidade e que elas vão ter um humor um pouco mais elevado, um pouco mais para cima, vão ser pessoas mais extrovertidas, enquanto vão ter pessoas que são mais introvertidas. Então, além disso, a gente tem traços de personalidade, que aí a gente tem a teoria do Big Five, né, que nos ajuda muito a poder olhar à luz disso e perceber que as pessoas vão se comportar de determinada forma também, se comportar, sentir de determinada forma também por uma questão biológica. Não é só isso, mas o biológico, ele acaba determinando bastante as nossas emoções, o nosso humor, a forma como a gente se comporta e, logicamente, o contexto que eu vivo, né, os meus pensamentos, as minhas crenças, as minhas regras, né. Uhum. Elas acabam influenciando bastante a forma como eu vou sentir, como eu vou ter o meu estado do humor. Tá. Ô, Ju, deve ter alguém assistindo a gente falando assim, eu não consigo nomear, eu não consigo tomar decisão depois, eu não consigo nada disso. Eu acho que eu tô numa desregulação emocional. Tem alguma definição do que é desregulação emocional? Todo comportamento que eu tenho que não é efetivo diante de um estímulo emocional. Posso ser mais agressivo, eu posso ser mais ríspido, eu posso ter acessos de raiva, eu vou estar tendo uma desregulação emocional. Tá. Então, é importante a gente fazer essa distinção, né? Porque se eu não conheço a emoção que está ali controlando um possível comportamento meu, eu posso ter uma desregulação emocional. Então, todo aquele comportamento que não está atrelado aos meus valores, que não é efetivo, que traz para mim uma consequência bem desagradável, dependendo de como ele acontece, eu posso entendê-lo como uma desregulação emocional, né? Então, vamos pensar uma pessoa que está trabalhando, tem uma situação com o chefe, e o chefe chega e pede um prazo, tá? Dependendo de como eu me comporto ali com esse pedido, eu posso entender o pedido do meu chefe, pedir para ele me explicar e me explicar o porquê desse atraso e a gente conseguir encontrar uma forma de resolver. Ou eu posso, quando ele me faz esse pedido desse atraso, eu posso muitas vezes ser ríspido, eu posso ser mais grosseiro com o meu chefe, eu posso explodir, eu posso ter um acesso de raiva muito grande, e aí isso me afasta muito do meu valor, né? Talvez que seja manter ali a efetividade no trabalho. Então, isso poderia ser caracterizado como uma desregulação emocional, né? Eu sou reativo àquilo que acontece. Tá. Né? E todo mundo pode apresentar desregulação emocional assim, Ju? Você já deu exemplo de borderline. Eu, na sua apresentação, falei que você atende muitos pacientes com transtorno de personalidade borderline, que é um quadro que apresenta frequentemente a desregulação emocional. Mas todo mundo, mesmo sem diagnóstico, pode ter uma reação desproporcional a um evento ali, né? Pode ter uma reação desproporcional. E tem um ponto importante, né, Ju? A gente tá falando assim, de comportamentos que a gente vai avaliar num determinado contexto, que vão ser avaliados como desregulação emocional. Mas às vezes eu posso ter uma reação maior diante de um estímulo e que não vai se caracterizar desregulação. Então, eu preciso avaliar o contexto que aquela pessoa está inserida, como que aquilo aconteceu. Às vezes eu vou falar mais alto com uma pessoa, eu vou expressar uma raiva um pouco mais quente ali no momento, porque talvez vai ser necessário para aquela situação. Mas alguns exemplos que eu tô trazendo aqui, eu tô partindo do pressuposto de que o pessoal que tá assistindo entenda que, na verdade, a gente tá falando de um contexto em que esses comportamentos, eles não são efetivos. Tá? E tem outros quadros também que tem desregulação emocional. Um quadro que tem bastante desregulação emocional e que eu vejo pouco se fala, é o TDAH. Os pacientes acabam tendo por conta da impulsividade, eles também têm uma sensibilidade um pouco maior à rejeição, o que também causa muita confusão de diagnóstico. Né? Então, tem pessoas que passaram por trauma, então o TEPT também acaba tendo essas reações emocionais, ansiedade, depressão. E pessoas sem diagnóstico nenhum também podem apresentar desregulações emocionais. Porque a desregulação emocional, ela não é característica de um quadro clínico patológico. Ele é transdiagnóstico, né? Ele é transdiagnóstico, e além dele ser transdiagnóstico, Ju, isso significa o quê? Que às vezes as pessoas não têm habilidade. Se essa pessoa adquirir habilidade, ela pode ser uma pessoa muito mais regulada emocionalmente. Uhum. Então, não significa necessariamente que é algo patológico. É algo que acontece. E assim, Ju, quais são os fatores que fazem com que as pessoas se desregulem mais? Você falou uma questão de temperamento ali, de uma questão de personalidade. Tem outros fatores que podem corroborar? Porque eu fico pensando, uma pessoa que está numa situação de estresse, né? Está num divórcio, acabou de mudar de cidade, ou está em uso de substância. São pessoas que podem se desregular emocionalmente, independente do temperamento, porque estão passando numa fase de adaptação ou estão intoxicados por alguma substância. Quais são esses fatores que a gente pode citar aqui que façam com que as pessoas se desregulam mais, assim, sofram mais? Quando a gente fala que tá, talvez o termo desregulada pode ser um termo pejorativo, né, Ju? Assim, na saúde mental a gente toma muito cuidado, porque todo termo acaba virando pejorativo porque as pessoas começam a usar como um xingamento, né? De louca, doida, desregulada, né? Isso geralmente para mulher ainda, para xingar mulher. Então, quando a gente fala desregulado aqui, é uma pessoa que perdeu o controle ali do comportamento dela diante de uma emoção, não é um termo pejorativo aqui. Então, assim, quais são os fatores, assim, Ju, que predispõe a pessoa a ter um risco maior de se desregular de maneira frequente, assim? Além da questão biológica, a gente não pode atrelar toda a desregulação emocional apenas a fatores biológicos. Então, isso é importantíssimo. Pode ter muita influência de meios externos. Então, às vezes, o meu ambiente. Às vezes, o estresse que eu estou passando. Às vezes, um trauma que aconteceu. Outras condições patológicas que eu posso estar enfrentando. Às vezes, eu posso ter dormido mal. Às vezes, eu posso não ter tido as minhas necessidades fisiológicas atendidas. Eu posso ter dormido mal, eu posso ter me alimentado mal, eu posso ter tido um desentendimento e depois eu posso ter um comportamento em que as emoções tomaram conta e eu não consegui controlar. É. Então, você pode ver que muitas vezes questões do nosso cotidiano mesmo podem corroborar para que eu tenha uma desregulação emocional. Ou seja, que aquela emoção controle os meus comportamentos e eu não consiga entender aquela emoção, senti-la, para depois eu conseguir agir. Que o conceito da desregulação emocional é muito esse. A emoção toma conta, né? Uhum. Não é o meu comportamento, é a emoção que acaba determinando o meu comportamento. Tá. E assim, Ju, o que, que a desregulação emocional traz de estigma, traz de preconceito para alguns transtornos? Porque você que trabalha muito com TPB, e eu também, com borderline, a gente acaba vendo muitos pacientes que já tiveram péssimas experiências com outros profissionais de saúde, justamente por conta desse estigma, né? Aqui no podcast a gente já teve um episódio de borderline com o Jean já. Mas assim, em relação à desregulação emocional do border, assim, o que, que você vê de mais problemático em relação à realidade, aquilo que traz sofrimento para o paciente e aquilo que é falado na internet, aquilo que as pessoas geralmente falam de preconceituoso relacionado ao TPB? Esse ponto, Ju, é um ponto que eu sempre falo para os pacientes, assim, quando eles falam nessa questão e a gente acaba chegando ali numa questão diagnóstica. Cuidado com a pesquisa que você vai fazer. Porque muitas pessoas trazem as pessoas com uma alta desregulação emocional como pessoas manipuladoras. Só que, na verdade, aquele comportamento que é chamado como manipulação, ele é um comportamento que ele teve função. Ele tem função, na verdade, por isso que ele continua acontecendo. Então, a gente também precisa olhar para esse comportamento, essa forma que a pessoa tem de apresentar algumas coisas de uma forma muito cuidadosa e respeitosa. Porque aquela pessoa, ela não começou a ter aquele comportamento do nada. Então, em algum momento na história de vida dela, aquilo ali fez muito sentido. Ela precisou daquele comportamento para sobreviver literalmente ao meio. Então, um preconceito que eu vejo muito é que a pessoa com transtorno de personalidade borderline é manipuladora. Calma aí, né? O que, que é ser esse manipulador? O que, que essa pessoa está tentando conseguir através desse comportamento que algumas pessoas estão rotulando como manipuladoras? E é exatamente nesse ponto em que entram essas famosas habilidades que a gente acaba tanto falando, né? É o que a gente acaba ensinando os nossos pacientes. Você pode conseguir a mesma coisa, mas de uma forma mais habilidosa, de uma forma que traga menos sofrimento. Porque as pessoas falam assim, ah não, mas ele é manipulador, pode deixar que ele sabe o que ele tá fazendo. Calma aí, né? Às vezes essa pessoa tem um sofrimento muito intenso por trás disso. E a forma que ela tá encontrando de se comportar é essa forma que as pessoas estão chamando um comportamento manipulador. Então, esse acaba sendo o maior estigma, né? Um outro estigma que eu vejo muito, assim, é que é uma pessoa intratável, né? Essa pessoa não tem tratamento. Nem encaminha pra mim, ou nem me passa esse paciente porque não vai dar pra atendê-lo, né? E calma, hoje a gente tem uma linha teórica que é tratamento padrão ouro e que traz resultados muito efetivos para esses pacientes, principalmente pacientes de estágio 1 de tratamento, que a gente chama na DBT. Que são aqueles pacientes que estão adquirindo habilidades, que são aqueles pacientes que estão tendo comportamentos de risco à vida, de risco à qualidade de vida. A gente consegue dar para esses pacientes outras alternativas. Uhum. Para eles conseguirem obter e ter uma vida que vale a pena ser vivida, ter uma vida que vale a pena viver de acordo com os seus valores. Ah. Ô Ju, e quando você fala dessas habilidades, assim, de adquirir essas habilidades, eu entendo que é um processo, né? E sendo um processo, a gente não consegue dar um prazo, mas vamos tentar pensar num paciente com um TPB, assim, quanto tempo que ele teria de terapia? Tem um tempo que você poderia falar pra gente que seria um tempo médio para ele aprender essas habilidades, para ele melhorar essa regulação emocional? Ou depende muito do quadro, depende se tem comorbidade? Porque eu entendo que é um processo lento, né? É um processo lento, Ju. No grupo de habilidades, a gente tem assim que... A gente sempre pede para o paciente o quê? Segundo os manuais, que o paciente fique no mínimo 6 meses, mas é indicado que o paciente passe 1 ano, ou seja, ele faça 2 rodadas do grupo de habilidades. Porque, logicamente, numa segunda rodada ele vai acabar tendo insights, tendo percepções que ali numa primeira rodada ele não teve porque ele estava somente adquirindo essas habilidades. E em terapia, a gente sempre pede para o paciente pelo menos 1 ano. Eu preciso que você me dê 1 ano, que você fique comigo aqui 1 ano, para a gente tentar entender melhor isso e conseguir ter uma remissão que seja parcial desses sintomas, ou que a gente consiga pelo menos tirar você desse risco à vida, desse risco à qualidade de vida, para começar a trabalhar outras coisas. Então, existem pacientes, logicamente, que eles vão ter um resultado em menos tempo, e existem pacientes que vão levar muito mais tempo de terapia. A gente estimar tempo, assim, é algo que não nos traz muita segurança, porque o tratamento ele não é tão previsível assim. Por isso que a DBT ela é uma terapia muito baseada em pressupostos, ela não é uma terapia protocolar. A gente tem uma estrutura, sim, a se seguir, mas ela é uma abordagem muito flexível. Ela é uma abordagem que ela vai ir tentando entender ali qual que é o comportamento-alvo dentro dos estágios de tratamento que a gente vai trabalhar, né? E ela é muito dinâmica, assim. Então, às vezes, a gente pode estar indo para um estágio 2 de tratamento. Aconteceu alguma situação ali com o paciente que levou ele para o estágio 1. A gente vai voltar, vai tentar entender o que impediu, sempre fazendo ali as nossas análises em cadeia, fazendo análise de missing links, para tentar entender o que fez com que esse paciente não utilizasse o que ele já sabia, que fez ele voltar a ter um comportamento que já era um comportamento que não estava ocorrendo há algum tempo. Então, a gente tem toda essa flexibilidade, o que torna a teoria uma teoria muito boa de se trabalhar. Sim, mas é bom colocar essa questão do tempo, mesmo que não seja precisa, Ju, porque eu acho que tem muita gente que entra na terapia esperando, né, como se fosse uma sessão ali, já fosse dar um insight ali e mudar completamente a maneira como a pessoa age. Quando a gente fala sobre regulação emocional, às vezes a gente pega um paciente ali de 35 anos, né? A pessoa age da mesma forma há 30 anos, né? E então, demanda um tempo ali para ela aprender não só qual é a emoção e mudar aquele comportamento, que muitas vezes ela tem ganhos com aquele comportamento também. Né? Então, às vezes, essa questão das pessoas chamarem de manipulação, a gente às vezes vê isso, mas espera aí, esse comportamento funcionou em alguma medida e por isso que essa pessoa replica esse comportamento. Então, é importante as pessoas entenderem que terapia, para casos de uma desregulação emocional grave, como acontece em alguns casos, né, de borderline e outros transtornos, é um processo mais demorado. Precisa ter paciência e constância, né? Precisa ter paciência e constância, isso nesses quadros de uma maior desregulação emocional. Porque tem pacientes que têm algumas questões, eu quero só adquirir algumas habilidades, ou eu quero que você me ensine melhor como regular em determinada situação, ou eu sempre percebo que eu tenho essa questão no trabalho e eu preciso lidar melhor. E aí, logicamente, isso vai levar menos tempo, né? Mas o tempo, ele acaba sendo, sim, subjetivo, que as pessoas falam, mas essas terapias de terceira onda não trabalham muito com subjetividade. A gente trabalha, sim, com subjetividade, até porque a gente vai adequando aquilo que o paciente está precisando, a gente vai adequando protocolos, a gente vai adequando pressupostos da teoria para poder atender aquele paciente da melhor forma possível. Então, existem esses dois cenários, sim. Ô, Ju, a gente está com um problema no mundo moderno, assim, que é a questão do quanto que a gente não se entedia mais, né? A gente não se permite estar num momento de tédio ali, né? Então, qualquer momento livre, a gente pega o celular ali, fica, né, no scroll ali, fica no Reels, fica no TikTok, fica no YouTube, e a gente acaba não se percebendo tanto, né? Então, eu acho que o uso de mídias em excesso, de rede social, pode estar nos atrapalhando até essa clarificação de o que, que eu tô sentindo, como é que eu estou. Tive uma paciente semana passada que eu estava fazendo um diário de humor, que, né, a gente faz em transtorno bipolar, é bem comum a gente pedir em terapia, e ela preenchia tudo, menos o humor, assim. A questão de sono ela preenchia, ela falou assim, Ju, tá muito difícil identificar meu humor. Eu falei assim, que momento que você fica sozinha, só você, né, porque tem filho, trabalha fora? Ela falou assim, é no banho. No banho, às vezes, eu fico resolvendo coisas do trabalho. Ou seja, eu levava o celular pro banho, né, eu ficava ouvindo áudio, mandando áudio enquanto tomava banho. Então, no caso dessa paciente, ela não tinha nenhum momento do dia em que ela estava só ela. E aí, no começo, eu falei assim, ela tem um hábito de ler a Bíblia todo dia de manhã. Eu falei assim, olha, antes de você ler a Bíblia, será que dá para você ficar 10 minutos na sua varanda, contemplando assim, só olhando para a varanda e vendo a vista e tentando pensar, se conectar com aquilo que você está sentindo? Ela, não, 10 minutos dá tempo. E aí a gente foi progredindo e ela foi, né, ela fez um treinamento em mindfulness, conseguiu ampliar esse tempo. Então, assim, Ju, acho que um dos problemas relacionados à regulação emocional, de entender as emoções, é que parece que a gente está sem tempo até para sentir. Eu não sei se isso tem chegado no seu consultório, assim, com seus pacientes. Essa dificuldade dessa nomeação, dessa clarificação, também é dessa falta de tempo também. Aí eu não sei o quanto que a gente está usando também as mídias justamente para não sentir, ou se, enfim, eu não sei o que, que é causa e consequência. Mas, de certa maneira, isso tem atrapalhado também as pessoas. Tem paciente que fala que ele só consegue pensar no que ele está sentindo e sobre o comportamento na hora que ele tem comigo ali na semana. Então, assim, é só na terapia, aqueles 50 minutos, aquela uma horinha, que ele consegue pensar Nossa, realmente eu não tô legal. Ou meu relacionamento não tá legal. Ou esse trabalho não tá fazendo mais sentido pra mim. Então, durante todo o resto da semana, todas as outras horas da semana, a pessoa ela só fica vivendo, trabalhando e fazendo. E pouco conectada, né, com ela mesma, assim. E olha o perigo disso, né, Gil? Você tem 1 hora por semana, que a consulta é 1 hora, dentro de 7 dias da tua semana, 24 horas, 1 hora para você poder refletir e sentir, dar vazão para aquilo que você tá passando. Isso é muito perigoso, porque isso te distancia muito dos teus próprios valores, da vida que você quer viver. Porque vamos pensar juntas, né? Se eu tô num trabalho que não faz sentido para mim, eu me sinto muito triste, mas eu não dou vazão para aquilo, eu não penso direito sobre aquilo, eu vivo no celular, eu vivo trabalhando, eu vivo com outros estímulos, e eu não tenho um momento em que eu só sinto. Como é que eu vou saber se esse trabalho ele tá atrelado ou não aos meus valores? Se eu nem tô dando vazão. E uma outra coisa, né, que acaba sendo importante, assim, às vezes as pessoas falam assim, não, mas é que aconteceu uma situação e você vê que a situação ela é muito triste. E a pessoa fala assim, não, mas eu passei um dia muito mal, eu chorei pra caramba e eu vi que eu tava sofrendo muito. E aí eu falo, tá, mas e daí? Qual que é o problema? Não, o problema é que eu fiquei um dia inteiro assim. Mas a situação ela é ruim mesmo. É tristíssimo isso que você tá falando. Isso que você passou é muito triste. Presta atenção no que você tá me falando. Né, a pessoa presta atenção, ela tenta reproduzir de novo o que ela falou. É, pois é. É muito triste isso, né? Então, sim, você vai passar um tempo maior. Isso não é um problema. O problema é que você desconectar, o problema é que você não sentir, o problema é que você ficar o tempo todo distraindo. Você não tem tempo de tédio, você não tem tempo para descomprimir. E o tédio, ele é importante. Porque ele vai fazer o quê? Em vários momentos, você tem que ter esse tempo pro teu cérebro ali. Ele descansar, ele poder fazer as conexões dele ou não fazer absolutamente nada. E às vezes a gente quer se distrair da dor, né, Ju? Então, eu já tive, assim, episódio da minha vida, ó, fazer terapia de graça aqui com a Ju. De terminar um relacionamento e já querer emendar outro relacionamento, ou de já querer fazer curso e de lotar minha agenda de inúmeras coisas para não ter tempo de sentir tristeza, que é o normal de um término de relacionamento, independente do contexto. Então, eu acho que também a gente tem que ter esse cuidado, né, da gente não. Para você que terminou um relacionamento, de não entrar em outro de cara, de não tomar decisões no impulso, justamente para você, porque você não quer sentir aquela emoção. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, assim, Ju, de, eu não posso começar a sentir agora, porque se eu começar a sentir, eu não vou conseguir sair. Isso para luto de pessoas assim que perderam alguém da família e continuar a vida normal, assim, não deu uma semana de intervalo entre a perda e o trabalho e a vida. E gente em período de término de relacionamento também, dessa coisa de passar por cima da dor, porque eu não posso dar espaço para eu sentir isso, senão eu vou ficar na dor, eu vou me vitimizar. E como que. Na verdade, é o inverso, né, Ju? Que a gente deve atravessar a dor, né? E não fugir dela nesse sentido, né? Quanto mais você fugir, maior essa dor vai ficar. Então, por exemplo, se eu termino um relacionamento e eu logo quero entrar em outro relacionamento e eu não dou tempo para isso, como que eu vou saber o que que exatamente me feriu nessa relação, o que que não faz sentido para mim em outra relação? Onde é que eu vou ter esse tempo? Como é que eu vou fazer para conseguir separar o que que é meu, o que que é da relação, o que que é do outro? Eu preciso ter esse espaço, eu preciso ter esse tempo. E você atravessar a dor não significa você viver todo dia com ela. Significa que em alguns momentos do teu dia você vai sentir. Mas o que que você vai fazer com isso? Deixa essa emoção aparecer, deixa a tristeza aparecer, deixa a angústia aparecer, deixa a alegria aparecer. Tenta entender a função dessa emoção na tua vida e depois você continua seguindo. Você não precisa se afundar, se ruminar nela, porque o que que acontece? A pessoa fica, não, eu não posso, eu não devo, eu não tenho o quê? Aí depois você vai ver a pessoa lá, quando ela tá mais sozinha, ela tá ruminando, ruminando, ruminando, ruminando aquilo, ela tá pensando o tempo todo naquilo, ela tá pensando em formas que ela faz para se anestesiar daquela dor, daquela emoção, que é uma emoção desagradável, porque você tá passando por uma situação difícil, que pessoa passa por uma situação difícil e tá ali, paz e amor, rindo sobre aquilo, nossa, tô super bem que eu tô passando por isso aqui. Não. Né? Às vezes as pessoas falam, mas elas não prestam atenção naquilo que elas falam. Eu lembro que teve uma situação, a minha mãe vai estar tá ouvindo isso aqui, e que eu tava muito triste com algo que aconteceu, e ela me disse assim, mas você não precisa ficar triste com isso. E eu olhei pra ela e falei, Como eu não preciso ficar triste? Isso aqui tá ferindo algo muito importante para mim. Você tá falando para mim não ficar triste? Calma aí. Eu preciso entender que essa situação aqui não foi agradável. Me deixa chorar, me deixa ficar triste. Às vezes a gente acaba invalidando as pessoas na tentativa de ajudar. Sim, quantas vezes que eu já falei, né, antes de entender isso, né? Ah, não chora, vai ficar tudo bem, né? E às vezes a gente fala coisas invalidantes, amando a pessoa ali, querendo o bem da pessoa, né? Sua mãe, logicamente, quer seu bem e ela não fez por mal. Mas essa falta de conhecimento, inclusive o objetivo do podcast é justamente esse, é de, no momento que a pessoa está em dor, de valide a dor, acolha a dor e pergunta pra pessoa se você pode ajudar em algo. Porque, na verdade, a gente quer resolver o problema falando, você não tem um problema, isso aí não é real. E, na verdade, é, né? Independente da experiência prévia. E uma coisa que é muito chato também, Ju, e eu já fiz muito isso, de me colocar no lugar da pessoa, sendo eu mesma, e com as minhas habilidades, com a minha história, talvez eu tenha mais facilidade com aquela pessoa de resolver aquele problema. Então, assim, Ju, você tá chorando por causa disso? Quando aconteceu isso comigo, eu fiz ABCD e deu certo. Como se você tivesse o meu repertório, como se você tivesse passado pelo que eu passei. Isso também é muito invalidante, porque a gente acha que a gente está dando um caminho e, na verdade, o outro, além de mal, ele fica, se sente diminuído, né? Ele se sente, nossa, eu realmente sou um otário, olha lá, a Juliana superou e eu não estou conseguindo superar. Então, é importante a gente fazer esse episódio, Ju, porque eu acho que tem muita gente que vai se perceber como uma pessoa invalidante sem intenção de ser, né? Sem intenção. E na grande maioria das vezes, a gente não tem intenção. Não é algo que a gente faz de forma premeditada. É algo que a gente faz de uma forma ali espontânea, né? Aconteceu. E outra coisa que acaba sendo assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, vai dar tudo certo. Tá, mas e se não der certo? O que eu faço? Como é que você tá me garantindo que vai dar certo, né? A gente trabalha para que dê certo. Mas tem a possibilidade de não dar. Uhum. E aí, o que a gente faz? Então, são falas, assim, que a gente acaba tendo por uma questão cultural. A gente aprende e tudo mais. E vai expandindo isso, né? Ótimo. Então... Ô, Ju, você usou uma palavra. Eu não sei se eu te contei. Essa semana a gente passou junto, eu não sei se eu te contei. Eu tô ficando com fama aqui em Florianópolis de ser uma psiquiatra que tira remédio. Eu nunca falei sobre isso, né? É desprescritora que eu tô virando aqui. E, de fato, eu faço muito isso, de tirar medicações das pessoas, porque uma das coisas que eu vejo na clínica são pessoas em uso excessivo de medicação ou em uso prolongado de medicação, não na tentativa de tratamento de um transtorno, mas de anestesiar emoções ali que não são trabalhadas. Aquela pessoa que nunca fez terapia, não tem interesse, não quer fazer terapia, porque não sabe o que significa fazer terapia. E assim, aquela pessoa que é angustiada por conta de um relacionamento, está triste por alguma situação da vida e vai tomando antidepressivos, calmantes ali, os Rivotril, benzodiazepínicos da vida, numa tentativa de anestesiar, ou seja, silenciar aquela emoção. Qual que é o preço disso, Ju? Você já falou, você já deu o recado que não dá pra fugir da emoção, a emoção vai te perseguir de alguma maneira. Mas assim, qual que é o preço dessa anestesia, assim? É comum que a gente veja, né, Ju, um pra dormir, um pra acordar, um pra ser produtivo. É o Venvance, Zolpidem. Um pra ser produtivo, um pra desacelerar. E assim eu vou vivendo a vida, colocando um monte de cápsula, um monte de comprimido. E quando eu vejo, eu tô vivendo uma vida que eu nem sei pra que que eu estou vivendo. Qual é o rumo que eu quero que isso tome. O que que eu quero alcançar com determinadas situações. E esse é o preço que a gente paga por viver anestesiado. A gente vive uma vida longe dos nossos valores, longe daquilo que importa pra nós. Eu vou fazer o quê hoje? Eu vou acordar, eu tomo a minha medicação pra conseguir encarar o dia, daqui a pouco eu tomo a minha medicação pro foco, eu passo o meu dia todo trabalhando, eu começo a anoitecer, eu vou lá, eu tomo a minha medicação pra dormir, e eu durmo e eu vivo o dia seguinte. Ok. Por quê? Onde é que você quer chegar com isso, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado em querer viver de uma forma anestesiada, porque a medicação, ela vai cumprir o seu papel. Existem pessoas que vão precisar, logicamente, de um tempo maior de tratamento, dependendo do seu quadro clínico. Existem pessoas que vão precisar de uma forma mais pontual, mas eu percebo isso, às vezes o paciente, ele fica meio desesperado, né? Assim, ah, não, vai tirar a medicação e agora o que que eu faço? Cara, agora você vai ver como você se comporta e a gente vai tentar ajustar o que sobrar de comportamento e ver o que que faz sentido pra ti diante da tua vida, né? Diante da vida que você tá levando hoje. Mas o preço, Ju, é muito esse, assim, você vai viver uma vida longe dos teus objetivos, de coisas que são importantes pra ti. Você vai viver uma vida sem saber nomear o que tá acontecendo, sem saber o que que importa, sem saber o porquê que você ficou feliz com determinada situação. E aí você vai acabar querendo ou não, em alguns momentos gastando mais, tendo comportamentos mais impulsivos, porque você não quer viver aquele momento de dor, aquele momento que é um momento que, sim, vai trazer um desconforto para você. Uhum. Excelente. E tem uma frase que ela sempre vai estar falando aqui, a vida que vale a pena ser vivida, né? Que é a frase do terapeuta DBT. É impossível a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida se anestesiando o tempo todo, seja com medicação, seja com droga, seja com algum vício comportamental, né? Pornografia, apostas, qualquer coisa que faça com que a pessoa não sinta naquele momento, né? Ô Ju, você falou várias vezes aqui sobre habilidades. Explica para o pessoal, assim, de uma forma que todo mundo consiga entender, o que são essas habilidades em DBT, só para o pessoal entender. Você falou de mindfulness, o que são essas quatro habilidades da DBT? Essas habilidades... São quatro, né? São quatro módulos que a gente tem, né? Mas habilidades, elas são inúmeras. Se a gente for pegar qualquer manual, qualquer livro de habilidades em DBT, a gente vai ter inúmeras habilidades, mas a gente sempre vai trabalhar com quatro módulos, né? O módulo de mindfulness, que sem mindfulness a gente não vai conseguir fazer quase nada. Por quê? Porque mindfulness. Porque mindfulness é descrever, é participar, é tentar entender o porquê disso. Quando a gente está falando... Então, nos próximos módulos, eles têm toda uma lógica para a gente seguir, né? Então, mindfulness, regulação emocional. Eu começo a nomear, a entender a minha emoção, a validar ela, a fazer ação oposta. Depois, eu vou para uma tolerância ao mal-estar. O que que é uma tolerância ao mal-estar? É não piorar aquilo que já está ruim. Então, a tolerância ao mal-estar eu uso para quando as minhas emoções elas estão muito altas, quando as minhas emoções estão tomando conta e eu não quero piorar uma situação que já está ruim. E a efetividade interpessoal? Por que a efetividade interpessoal, por último? Porque eu posso ir conversar com uma pessoa e se eu não conseguir controlar aquilo que eu estou sentindo, se eu não conseguir entender por que que aquela emoção está ali, o que que vai acontecer? Ah, então, a efetividade interpessoal para eu conseguir dizer não de uma forma assertiva, de uma forma clara, para eu conseguir manter as relações que são importantes para mim, para eu obter aquilo que eu quero das outras pessoas e para eu manter o meu autorrespeito. Ah, então, a gente vai trabalhando com esses módulos, eles têm toda uma lógica por trás disso, né? E aí, cada terapeuta vai indicar ali para o seu paciente um grupo de habilidades, né? Porque o modelo da DBT mesmo é a terapia individual e o grupo de habilidades. Mas existem bastante pessoas que estão buscando os grupos para aprender essas estratégias de regulação sem necessariamente ter um transtorno. E aí vai depender muito do grupo que a pessoa procura, porque existem grupos que são muito heterogêneos, né? Que recebem pessoas com o diagnóstico, então, de transtorno de personalidade borderline, e existem grupos que vão receber pessoas com um diagnóstico de TOC, um diagnóstico de uma ansiedade, um diagnóstico de uma depressão, e pessoas também sem diagnóstico também vão poder participar. Porque as habilidades, na verdade, Ju, elas são o quê? Qualquer pessoa que tiver Então, Ju, eu tô esse. pensando nisso, assim, os quatro módulos, eu acho que qualquer pessoa deveria ter esse treinamento, deveria ser assim, tirar um pouco ali de Bhaskara da matemática, tirar as aulas de Bhaskara, né, você vai rir, boa, né, essa, né, tirar um pouquinho dessas coisas que a gente não usa e colocar ali a alfabetização emocional, regulação emocional e ensinar, porque todo mundo deveria saber isso, isso não é importante pro borderline, isso é importante para qualquer, quem não quer ser mais efetivo nas relações interpessoais, eu chegar e falar de maneira clara, Ju, aquilo que você fez tal dia me impactou de maneira negativa e eu gostaria que a gente conversasse sobre isso, de maneira que não fique nada entre nós, de maneira que a nossa relação não fique estranha. Todo mundo gostaria de ser mais efetivo. E isso é bom para todo mundo. Acho que a gente teria menos problemas de rompimentos de relacionamentos, independentes amoroso ou não, se a gente tivesse essa habilidade, né, de comunicar, de entender, de não terceirizar para o outro, né, de colocar de maneira clara o que que a pessoa está sentindo e como ela gostaria que o outro agisse em situações parecidas. Então, acho que esse grupo de habilidades deveria ser colocar na grade curricular. É, a gente sempre fala, né? Quem começa a atender pela DBT e quem passa por um tratamento da DBT sempre fala, né? Nossa, a DBT me ajudou muito, a DBT fez milagres na minha vida, né? Porque essas habilidades, de fato, elas são habilidades que, a partir do momento que as pessoas aprendem, elas conseguem expandir e ter resultados, de fato, né? Você falou uma coisa muito importante: ter efetividade nos relacionamentos. Eu posso ter habilidade, eu posso falar o que eu quero da forma que eu quero, mas eu também preciso ver se o outro está disposto. Ah, então, por isso que seria interessante que o máximo de pessoas que puderem, que tiverem oportunidade em algum momento de ter acesso a isso, que façam, que tenham acesso, porque é uma forma, é uma estratégia, são estratégias, na verdade, muito efetivas para a gente conseguir lidar com essas desregulações. Ô Ju, explica só a diferença do que é um processo de terapia e o que esse treinamento de habilidades. Eu conheci treinamento de habilidades, foi através de você, porque as pessoas têm aquela visão de terapia em grupo, assim, onde todo mundo vai falar, cada um vai reclamar um pouco da vida. As pessoas têm essa noção de como se fosse uma terapia em grupo. Explica, assim, como que esse trabalho dentro da DBT é um trabalho complementar, da pessoa aprender, treinar as habilidades e ter a psicoterapia ali. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? O grupo de habilidades em DBT, ele é um grupo onde as pessoas vão aprender habilidades. É como se fosse uma aula ali. Né? Logicamente, existem pessoas que vão falar um pouco mais, isso não é um problema, só que dentro dos grupos a gente tem algumas regras. Então, sempre que entram novos participantes, dependendo do modelo que aquele grupo tem, vão ter algumas regras, né? E aí a gente sempre passa essas regras para os participantes. Então, tem coisas ali que não vão poder ser faladas explicitamente, né? Por isso que a gente sempre tem um líder e um co-líder. Porque muitas vezes trabalhar com um grupo de habilidades exige ali da pessoa se colocar em contato com vulnerabilidades dela, né? Com emoções que são muito desagradáveis. E se algo vem acontecer, a pessoa que está ali como co-líder, ela também precisa ser muito bem treinada para conseguir dar assistência para esse paciente, né? Mas não é uma terapia. A pessoa vai entrar em contato com suas vulnerabilidades. A gente pede sim para que a pessoa execute as habilidades fora do grupo, porque não tem como você adquirir uma habilidade se você não expande ela, se você só faz na hora do grupo. Só que o que acontece? Ali você aprende as habilidades. Lá na terapia, você vai aprender como que você pode expandir cada vez mais essas habilidades através das análises em cadeia que a gente vai fazer para aquele comportamento alvo que a gente está tentando cuidar e outros comportamentos que a gente está tentando auxiliar ali o paciente a poder expandir essas habilidades. Então, o grupo não. O grupo, ele é um grupo. Não é uma terapia em grupo, porque as pessoas não são todas obrigadas, né, a falar, mas elas podem sim compartilhar experiências na medida ali do que elas forem se sentindo confortáveis, na medida que elas puderem falar também dentro das regras, né? E a terapia, então, é a outra parte que a gente vai fazer com o paciente, que aí sim a gente entra na vulnerabilidade, a gente entra sim na análise do comportamento especificamente. Tá. Ô Ju, e quando que a pessoa tem que buscar ajuda, assim? A pessoa assistiu a gente e falou, nossa, eu acho que eu tenho uma desregulação emocional e eu não sei se ela é grave ou não. Qual que é o momento de buscar a terapia? Qual que é o momento de buscar um grupo de habilidades? O grupo de habilidades é sempre o encaminhamento do psicólogo. Como que a pessoa... Como e quando a pessoa deve procurar ajuda para isso? A pessoa pode procurar ajuda, Ju, quando ela percebe que as emoções estão tomando conta. Ou seja, o meu comportamento é um comportamento que está dependendo das minhas emoções. É um comportamento que está dependendo do meu humor. Eu sinto e me comporto. Não é aquele comportamento no sentido de eu sinto, eu dou um tempo, eu tento sentir, eu tento me validar, eu tento entender o porquê que essa emoção tá aqui, aí depois eu vou agir. Tá? Uhum. O treinamento de habilidades, na verdade, ele é para uma pessoa que quer melhorar de vida. Uhum. Tá? Então qualquer pessoa poderia Qualquer fazer. Pessoa poderia fazer, mas assim... Tá, eu quero melhorar, eu quero aprender mindfulness, quero melhorar a minha efetividade interpessoal, a pessoa poderia fazer o grupo. Poderia fazer o grupo, sim, ela poderia fazer. E normalmente a gente sempre pede para que essa pessoa que for buscar, ela busque em pessoas que ela sabe que são pessoas que estão aptas a dar esse grupo de habilidades, que têm esse treinamento, que podem ensinar, porque para você ensinar, você precisa antes fazer. A gente sempre fala, né, o treinador de habilidades em DBT, ele tem que ter vivido aquilo ali, ele tem que ter feito aquilo ali, senão o treinamento, ele vai ser um treinamento bastante limitado. Uhum. Então, sempre buscar com pessoas de referência, sempre buscar com pessoas que possam indicar grupo de habilidades, ter muito cuidado ali na seleção, porque a gente pode muitas vezes acabar caindo em grupos que, na verdade, não tem todo aquele treinamento, né? E qualquer pessoa apta a dar o grupo de habilidades pode dar, mas a pessoa tem que estar apta, ela tem que estar treinada para dar esse grupo de habilidades. Uhum. Ô Ju, e se você tivesse o poder, assim, de falar com todo ser humaninho da Terra, assim, o que você ensinaria sobre emoção e regulação emocional, assim, pra gente fechar nosso episódio com uma conclusão, assim, o que você gostaria que todo mundo soubesse, assim, pra Que todo mundo pudesse viver uma vida que vale a pena ser vivida. Que tá permitido sentir, sentir não é um problema, você tem permissão para sentir todas as emoções, sejam elas agradáveis, desagradáveis, que muitas vezes o problema não é o sistema emocional, o teu sistema emocional, muitas vezes o problema é que você aprendeu diante de um contexto, através de visualização, através de comportamento de outras pessoas, que aquilo ali era errado, que aquilo ali era um problema, mas na verdade não é um problema, você pode sentir, você pode começar a ser mais efetivo nos teus comportamentos, nas tuas emoções, sem que isso de fato se torne um sofrimento muito grande. Quer dizer, você vai passar por uma dor, isso não significa que você tem algo patológico, isso significa que você está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, porque viver atrás dos nossos valores também é bastante doloroso, mas nem sempre precisa ser um sofrimento. Muito bom. Ô Ju, e conta pro pessoal onde que o pessoal te acha, seu Instagram. Você então é psicóloga e treinadora também, né? É treinadora que fala? Treinadora de habilidades, então, isso. Então, como que o pessoal te acha para quem quer participar dos seus grupos de habilidades, para quem quer fazer terapia com você, onde que o pessoal te acha aí? O pessoal pode buscar a BeHealth, né, que hoje faço atendimentos também pela clínica, e podem buscar também o meu trabalho através do Instagram, que é jupolezello_psi, e que lá vão ter mais informações sobre grupo de habilidades, supervisão e terapia. jupolezello_psi, Polezello com dois L. Polezello com S e dois L's. Aí, perfeito. Então, se você tem interesse de fazer terapia dentro da abordagem que ela trabalha, né, que é a DBT, TCC, ou nos grupos de habilidades, que eu acredito que todo mundo deveria fazer, independente se tem um diagnóstico ou não. Inclusive, eu vou começar em janeiro, tá, Ju? Muito bom. Eu sei a teoria, mas não fiz na prática. Eu quero viver o grupo na prática. Busquem a Ju, é mais do que uma indicação minha. Eu e a Ju, a gente já deve ter compartilhado o quê, Ju? 100 pacientes. Já perdi as contas. Provavelmente uns 100 pacientes, então é mais do que uma indicação minha. Gente, eu agradeço ao Reservatório de Dopamina que está patrocinando esse episódio. Eu e Ju somos o Reservatório desde o primeiro ano, né? Desde que o Wesley fundou o RD, eu lembro que eu estava lá no grupo do Telegram na época, que tinham 12 pessoas. A gente foi, assim, do grupo dos 100 primeiros alunos, com muito orgulho, o RD de carteirinha. O RD é um ambiente onde você aprende não só a mudar seu estilo de vida, mas assim, tem muita coisa lá dentro. Tem módulo de finança, tem módulo de culinária, tem todas as aulas do Wesley, onde ele ensina neurociências aplicadas ali para o seu dia a dia, para você melhorar de vida. Eu mudei meu estilo de vida, eu emagreci. Eu conheci o Wesley através do RD e estou aqui hoje. Então, o RD mudou minha vida e eu espero que mude a de vocês também. A gente vai deixar o link aqui do Reservatório de Dopamina aqui no vídeo. Gente, por favor, curta o episódio, compartilha. Regulação emocional é uma coisa que todo mundo precisa saber. Então, ajuda o nosso canal a crescer também, se inscrevendo no canal. E muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju.